as mãos, o lagarto no sol, tipo um tal esparramado. Na lua olhando pra cima, catando saudades no seu coração. Não é brincadeira, não é diversão, vou seguindo a primeira intenção. Pulei da lua, eu pulei, pulei, pulei. Melhor sem tremer minhas mãos, um lagarto no sol, tiro mortal esparramado. Na lua olhando pra cima, matando saudades no seu coração. Não é brincadeira, não é diversão, vou seguindo a primeira intenção. Pulei da lua, eu pulei, pulei, pulei. Na cheia pra te ver bem, o prazer e brilho nos olhos esperando. E você não vem, e a solução pode ser incrível. O inesperado, tão rápido, e o vento vai. E o medo tá aí, então vai. Confia, parte pra cima. E afinal quem vai seguir a rotina? Confia, parte pra cima. E afinal quem vai seguir a rotina? Vai, confia, parte pra cima. E afinal quem vai seguir a rotina? Vai, confia, parte pra cima. E afinal quem vai sem tremer minhas mãos, um lagarto no sol, tiro mortal esparramado. Na lua olhando pra cima, catando saudades em seu coração. Não é brincadeira, não é diversão, vou seguindo a primeira intenção. Pulei da lua, eu pulei, pulei, pulei. Na cheia pra te ver bem, com prazer e brilho nos olhos esperando. E você não vem, e a solução pode ser incrível. O inesperado, tão rápido, e o vento faz. E o vento vai, e o vento traz, então vai. Confia, parte pra cima. E afinal quem vai seguir a rotina? Confia, parte pra cima. E afinal quem vai seguir a rotina? Confia, parte pra cima. E afinal quem vai perder a rotina? Confia, parte pra cima. E afinal, quem vai?